Ma fou, momé, ma fou. Dizem que é remédio pra neurose, mas abusado acaba com os neurônios. E com o tempo cê passa, e cê esquece até de você. Tudo bem, bem é que vem, então é da natureza. Mas não subestime então quem a criou. Não, eu não brinco no que eu falo então. E daí, como é que é? Fogo na bomba, e daí, como é que é? Fogo na bomba. Não preciso nem dizer o seu nome popular. Cannabis, ha, a Eva vou fumar. Eu não preciso nem dizer o seu nome popular. Cannabis, ha, a Eva vamos fumar. Então, bem do haxixe ou do canhamo. Nome originário árabe, que significa Eva seca. E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Bebida, química, nada disso ameniza. Prefiro ficar na brisa, sem desarrumar. Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar. Um, dois, sem marcar. Rapaziada, firmeza, queima o seu e fica pampa. Sem armas, sem drogas, pra começar. Um rolê pela quebrada, pra clarear. 50 PMs nas ruas, prontos para embaçar. É, o gambo é folgado, pode complicar. Lhe forjar num 12, ele fazer assinar. Mas se passar batido, talvez um 16 no distrito. Um 16 no distrito. E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. DMC, CDS, não paga comédia pra você. Otários fatados que vão se fuder. Se liga, não acha já bola. Se liga porque otário na nossa banca não cola. Que fake ligeiro. Porque nessa porra nós somos. Brrra, com certeza eles vão enquadrar. Pelo falso papelote eles vão te matar. A polícia só existe para nos atormentar. Com a química com certeza eles vão se matar. Uma bomba, duas bombas, não pega nada. Homens crendo todos eles, mentes amenizadas. DRR na periferia tem muito respeito. E na hora do enquadro é só o cheiro. Não tem flagrante não. Já bolou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fim do silêncio é menos crime. Não deixa de falar, ladrão que é malandro. Sempre sai corrente, vou dar conta. Não tem flagrante não. Já bolou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca, fim do silêncio é menos crime. Não deixa de falar, ladrão que é malandro. Sempre sai corrente, vou dar conta. Pode vir parar, pode vir revistar. O flagrante já foi pra mente só pra amenizar. Os puta farda explodiram a cabeça de raiva. Enfiavam mão no meu bolso, no meu saco e não achavam nada. Revistaram a minha cheveteira e não acharam nada. Não tem flagrante não. Já bolou, acendeu, virou fumaça. Subiu pra cuca,